Graça e paz, irmãos, irmãs. Nós vamos continuar compartilhando o livro de Provérbios. Hoje, o capítulo 8, Provérbios, capítulo 8, que trata sobre a primazia absoluta da sabedoria, com detalhes espetaculares. Repito a você, cada bloco de dois ou três versículos pode ser profundamente explorado. E o texto também vai trabalhar a sabedoria que vive para sempre. Então é maravilhoso o texto, além da riqueza poética, a revelação da essência de Deus, muito, muito, muito, muito conteúdo. Então, hoje eu vou me utilizar da BKJA. Não venho fazendo isso nesses sete primeiros capítulos, destacando tópicos, mas aqui é muita coisa. Então, é melhor destacar algumas notas, porque senão a gente se alonga muito. Mais do que o costumeiro. Louvado seja o nome do Senhor, vamos imediatamente à meditação. Hoje que foi um dia de meditação, de oração, de louvor, de contemplação da presença de Deus. Nós vamos continuar e convidar você a participar disso. Quero fazer uma saudação especial. Elias, de Santo Antônio do Maranhão, foi indicado por alguém, concordou em receber as meditações, e eu mando um abraço a você, Elias. Se você depois tiver o desejo de externar para nós, se congrega em algum lugar, se não congrega, se já tem a fé em Cristo, se não tem. Fique à vontade, nós ficamos muito felizes e digo a você e digo a todos: nós estamos atrás de mais um. Nós só queremos mais um. Nenhum ministério, nenhuma igreja, por maior que seja, consegue contemplar a diversidade do planeta. E a demanda espiritual de todo o planeta. Precisamos de todos os missionários, as agências missionárias, as igrejas locais, as denominações, todo o corpo de Cristo, sem distinção aqui, sem nenhuma bandeira, nenhuma placa de igreja, todo o corpo de Cristo, pode manifestar essa sabedoria que vem de Deus. Hoje a saudação é para o Elias e informo aos irmãos mais uma vez que, para nossa alegria de todos que têm ouvido, hoje nós acompanhamos de perto, não é exatamente o discipulado, porque discipulado exige convívio, convivência próxima, mas é um acompanhamento, é uma partilha. Compartilhamos alegrias, compartilhamos necessidades, compartilhamos dores, oramos uns com os outros. Então, hoje eu e a pastora Margarete estamos acompanhando três pessoas mais de perto: são dois pastores de São Paulo e uma missionária também de São Paulo. Do estado de São Paulo, desejando que todos caminhem em direção à plena vontade de Deus. Esperamos mesmo que entre todos que estão ouvindo, isso cresce diariamente, assim como Elias agora foi incorporado, desse grupo todo. O nosso foco maior e principal é nos líderes. Queremos abençoar todos com a leitura bíblica, mas o nosso foco principal é trabalhar com líderes, porque esses líderes, às vezes, por exemplo, dois pastores que têm seus rebanhos podem ser multiplicadores. A missionária pode ser uma multiplicadora. Essa é uma bênção para nós e esperamos que outros líderes que nós nem sabemos, nem são acompanhados por nós diretamente, mas pelo seu pastor, sua pastora na igreja local, cada vez mais recebam capacitação, se tornem líderes, se tornem formadores, discipuladores, discipuladoras, e todos nós no planeta sejamos edificados, conduzidos ao Senhor Deus, Criador do universo e Criador da sabedoria. Ele é a própria sabedoria e ele manifesta essa sabedoria, já vem manifestando antes da criação do universo, manifesta de modo pleno e absoluto na encarnação de Jesus e continuará manifestando sua sabedoria eternamente. Muito bem. Vamos fazer a leitura da mensagem para nós enviada pelo irmão que vai se habilitando também como um missionário, trabalhando ali na Avenida Paulista, em São Paulo, mas vai habilitando-se a todo dia ter contato com a palavra, enviar a palavra para o grupo de santidade bíblica e vemos nisso uma grande possibilidade de, ao longo do tempo, tornar-se alguém muito ativo mesmo. Diz assim a devocional: mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Isaías capítulo 40, versículo 31. Assim ele diz: eloquência, a eloquência do silêncio. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. É mais fácil falar do que ficar em silêncio. É mais fácil esbravejar do que cerrar os lábios. Quem fala sem refletir, porém, matricula-se na escola dos tolos. Os homens não podem auscultar nossos sentimentos nem julgar nossos pensamentos, mas podem pesar nossas palavras e julgar nossas ações. Quando nos calamos, somos considerados sábios. Nesse caso, se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Aprendamos a eloquência do silêncio, ele nos abençoa e nós abençoamos a todos, irmãos e irmãs. Façamos a leitura do capítulo 8. A sabedoria clama, versículo 1. O entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Irmãos e irmãs, o livro de Provérbios pode ser didaticamente dividido em três grandes capítulos, todos com o objetivo de ensinar à humanidade como viver de forma piedosa, santa, inteligente diante de Deus. O temor do Senhor é a base de todo saber e vida com Deus. A prática verdadeira da vida espiritual, a santidade, só é possível mediante a sabedoria, o conhecimento vivo do Senhor. A piedade, a santidade, é o exato oposto da vida mundana, desinteressada de Deus, ou seja, prostrada diante da impiedade. Uma das mais evidentes demonstrações da graça de Deus está no fato de que ele mesmo providencia de todas as formas para que sua mensagem de salvação, a evangelização, chegue a todos os povos, culturas, indivíduos em todo o mundo, das ruas e vilas, às grandes edificações e centros urbanos. É importante notar que o convite do Senhor vem ao nosso encontro onde estivermos, e cabe a nós a decisão final de aceitá-lo de todo o coração ou nos mantermos indiferentes. Atitude que tem o mesmo sentido prático de rejeição. Aqui é lindo, porque já deixa claro que o ser humano tem participação. Nós não somos bonecos que simplesmente reproduzem na história aquilo que Deus estabeleceu. Não, cabe a nós respondermos. Essa é a beleza do encontro, essa é a beleza do relacionamento, essa é a utilização do livre-arbítrio. É impossível, eu não vou adentrar nisso hoje, porque o texto não, nem permite, mas é impossível pensar no relacionamento com Deus, a própria palavra diz relacionamento, sem a participação do ser humano que responde. A iniciativa toda é de Deus? Sim. A graça vem de Deus? Sim. O amor vem de Deus? Sim. A paz, a alegria, tudo vem de Deus? Sim. Tudo que é bom vem de Deus? Sim. Mas cabe a nós respondermos. Cabe a nós dizermos: eu quero a sabedoria ou eu não quero a sabedoria. Muito bem. Versículo 3. Ao lado dos portais, a entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta voz: a todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Aqui vale a pena novamente destacar o termo original hebraico, comunica a ideia de uma pessoa ingênua, inexperiente, que pode ser facilmente enganado, ou seja, incauta, nécio ou insensato, em hebraico, quesil. Tem o sentido de alguém vagaroso na compreensão das coisas da vida, mas inclui também a ideia de ser ímpio, pagão, ou ateu, ou contrário, totalmente contrário a Deus. Não necessariamente o ateu é contrário. Então, esse é o sentido aqui hebraico do incauto. Muito bem. Avançamos então para o versículo 6. Ouvi, pois, proferirei conselhos excelentes. Os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. Olha Deus falando, a sabedoria falando. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada ou perversa. A expressão adúltera não se aplica somente à perversão sexual, como comentamos em Provérbios 7 e nos outros anteriores. Não. Mas há todo tipo de distorção da verdade. Adultério é todo tipo de distorção da verdade, falsificação, corrupção, deturpação, perversidade e, como eu venho mencionando, o culto à própria personalidade. Que Deus nos livre disso. Para os que possuem discernimento, são ensinos claros e veredas retas, mas os que alcançam o conhecimento, para os que alcançam o conhecimento, perdão, recebei o meu ensino, Deus e a sabedoria, né? Sabedoria é a revelação do próprio Deus. Deus possui a absoluta sabedoria. Então, recebei o meu ensino, É o Deus sábio, supremo, que vai falando, e não a prata. Preferiu o conhecimento antes do ouro puro, como na mensagem que o Everson nos mandou. Irmão em Cristo, amado, primo. No versículo 11 diz assim: porquanto é melhor a sabedoria do que as mais finas joias e de tudo que se possa ambicionar. Absolutamente nada se compara a ela. Eu sou. Lembram de Deus se apresentando a Moisés, quando ele pergunta: que nome eu vou dar para o Senhor quando me apresentar diante de Faraó? E ali Deus diz: eu sou. Eu sou a sabedoria. Em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. A sabedoria, irmãos e irmãs, é personificada, revelada com perfeição em Jesus. Por isso somos cristocêntricos. Por isso somos cristológicos. Porque a sabedoria se tornou pessoa, se encarnou. A sabedoria é personificada e revelada com perfeição em Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias prometido. Nele reside, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Confira Colossenses 2, versículo 9. Ele que é a vida, João 14, 6, e a luz que veio do céu, João 8, 12, para todos os que o aceitam com sinceridade e alegria do coração, João 7, 17. Só essa sabedoria tem o poder de falar com autoridade absoluta, aleluia. Glória a Deus. Aleluia significa louvado seja Deus, tá bem? Nada mais do que isso. Não precisamos de nada mais do que isso. O temor do Senhor consiste. Alguém pergunta, pastor, o que é o temor do Senhor, além de ser o princípio da sabedoria? Está aqui a resposta no verso 13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sábio. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem justiça. Isso quando eles estão debaixo do senhorio de Deus. Da mesma forma, mediante o meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. E aqui dizendo, mesmo quando eles não são tementes a Deus, ainda contam por serem líderes, por ser líderes, reis, uma porção, ainda que extremamente fragmentada, do saber de Deus está com a vida deles. Cabe a eles utilizá-la para o bem ou não. Mas Deus disponibiliza a sabedoria para a liderança religiosa e social. Versículo 17. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca, me encontrará. Aqui podemos reconhecer, irmãos e irmãs, claramente a voz de Jesus Cristo, expressando seu amor incondicional pela humanidade e sua disposição constante em atender as orações de todos os que se achegam a ele. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1, Hebreus, capítulo 7, verso 25. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Louvado seja Deus. Esse é o verdadeiro lucro. Mais valioso que o metal que as pessoas buscam tanto. Versículo 20. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça. outorgando riquezas aos que me amam, oferecendo prosperidade sem fim. Glória a Deus. A partir do verso 22, nós temos essa teofania, onde fica claro que a sabedoria vive para sempre, como a palavra dura para sempre, como Deus é eterno. Então, é uma teofania, uma manifestação de Deus, a sabedoria como manifestação de Deus, pertencendo a Deus, sendo parte do próprio ser de Deus e manifestando a glória de Deus por todo o universo. Vamos ver? Versículo 22. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho. Lembram que Jesus disse? Eu sou o caminho. Antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Opa! A sabedoria antes do princípio. Quem estava antes do princípio? Deus. Porque Deus é o autor do princípio. Logo, se ela estava antes do princípio, não o princípio do mundo, antes do princípio de tudo. Usando uma palavra aristotélica, ele é o primeiro motor do universo. Ele é aquele que dá origem ao universo. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio. Sabedoria inerente a Deus, das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, olha a teofania, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água. Olha que poesia, querido. Antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Eu quem? A sabedoria. Eu quem? O Deus da sabedoria. A sabedoria de Deus. Ele ainda não havia formado a terra. Tampouco os campos. Sabedoria se reportando a Deus como ele, né? Ele não havia formado a terra. Tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, a sabedoria se colocando abaixo da Santíssima Trindade, quando ele estabeleceu, mas ela se coloca abaixo como um artifício literário, porque ela é parte do Deus. Da criação de Deus, da construção do universo, da manifestação de Deus, da encarnação de Deus, da eternidade com Deus. Aí você tem que dar um salto de reflexão. A sabedoria está com Deus desde o princípio, é um atributo de Deus, é parte da natureza de Deus, da essência, da substância de Deus. Mas ela, como tudo mais no universo, se dobra diante dele, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Deus. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Opa, eu estava lá. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não transpassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces na terra. Então eu estava com ele e cooperei em tudo, como seu arquiteto. A sabedoria apresenta-se aqui como construtor de Deus, como o arquiteto de Deus, o engenheiro de Deus, né? Então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia, tenho sido o seu prazer. Aqui é maravilhoso. Deus tem o seu prazer na sabedoria. E essa sabedoria se fez gente, se fez pessoa, encarnou, se fez história. E pela sabedoria, Jesus, nasceu, cresceu, realizou todo o seu ministério, cheio de graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, foi até a cruz, porque é parte da sabedoria de Deus providenciar a remissão dos nossos pecados, pagar toda a nossa dívida, foi com ele para a morte, ressurgiu dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo, apareceu aos discípulos, deu as últimas orientações para o cumprimento da grande comissão e está com ele, e sempre estará com ele, e sempre estará conosco. Sempre, diz assim o verso 30, sempre me sentindo muito feliz a seu lado, atributo de Deus se dobrando diante de Deus. Parte da natureza de Deus dizendo: Ele é, e eu sou com ele, eu sou nele, ele me criou, eu sou parte dele. Irmãos, irmãs, nós temos que fazer como a sabedoria. Entender que somos criados por ele, somos feitos à sua imagem e à semelhança, fomos criados para o louvor da sua glória, estamos aqui para manifestar a sua presença na história e sempre dizer: Ele, o Senhor, dele vem o dia e a noite, a criação do universo, a graça, a misericórdia e a sabedoria é como o arquiteto. Dia após dia, versículo 30, tenho sido o seu prazer. Jesus, quando estava sendo batizado por João Batista, ouviu uma voz. E a voz dizia, a voz disse: Esse é meu filho amado, em quem eu tenho meu prazer. Então é para você pensar. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer, em quem me comprazo. Dia após dia, a sabedoria diz: Eu tenho sido o seu prazer. Opa! Então a sabedoria é o prazer do Senhor e Jesus é o prazer do Senhor. Sempre me sentindo muito, muito, muito feliz ao seu lado. Deus, queridos, em sua plena soberania, senhorio e eternidade, criou o universo e tudo que há, a partir do nada absoluto, que é o sentido exato da palavra criar, nos originais hebraicos do livro de Gênesis. Deus forma a partir do nada as partículas básicas do universo, moléculas, células, enquanto sua palavra, o Logos divino, pastor, está lá em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então, de novo, a associação da sabedoria absoluta com o Filho eterno de Deus. Enquanto sua palavra, Jesus, o Logos divino, Jesus, e sabedoria, seu caráter amoroso e justo, revelados na pessoa de seu Filho. A sabedoria de Deus foi revelada em Jesus. E nosso Salvador, o Messias, colaboram na maravilhosa ação da Trindade para ordenar tudo. Logos também faz isso, tá? Traduzido para o português, verbo é um assassinato ao conceito logos. Mais uma vez eu falo para quem está chegando. A tradução verbo é a mais inapropriada. Não há nenhuma explicação gramatical que seja suficientemente boa. Não adianta dizer que o verbo é ação, que está em declinação. Não, porque logos era um conceito que diz sobre criar, e sobre colocar ordem naquilo que criou, ordenar, diz mais, logos é sustentação do universo, para que o universo não se desfaça, o universo é sustentado pelo logos, é um conceito grego. Mas aqui já está presente, sinalizado, muito antes de João escrever, já está sinalizado aqui nesse provérbio número 8. Por isso, quando as pessoas querem jogar os salmos fora, provérbios, é impressionante. Dói o coração. Colaboram na maravilhosa ação da Trindade para ordenar tudo, colocar ordem em tudo, sustentar tudo, coordenar tudo, para que tudo tivesse de acordo com, estivesse de acordo com a vontade de Deus. Tudo, de tal forma que a humanidade possa ter uma mínima compreensão geral. Evangelho de João, repito, capítulo 1, versículo 1 a 3. E na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo, no limiar do final das eras, decidiu Deus tomar plena forma humana, encarnar na pessoa do seu filho, Jesus Cristo, viver, sacrificar-se em benefício da vida eterna, da criação, criação como um todo, não é só ser humano, não, hein? Não incorra nesse erro grave que você pode corrigir numa matéria chamada Teologia da Criação. Qualquer seminário trabalha ou com esse nome ou com outro, mas todo o processo da criação de Deus e da redenção da criação, que geme, que está aguardando, que está aguardando a volta de Jesus para redimir toda a criação, da qual o homem e toda a criação, mas particularmente o homem, aqui humanidade, homem e mulher, feito à imagem de Deus, é a obra-prima. Deus criou tudo no universo. Toda a criação manifesta a sua glória. Os céus manifestam a sua glória e o firmamento anuncia a obra do seu poder e a coroa da criação é o ser humano. Olha o papel que Deus separou para nós, designou para nós. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, como obra-prima da criação. Gênesis 1, 26 a 28. Isso aqui é motivo de louvor. Quem estiver em acampamento, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Aproveite esses dias para louvar ao Senhor, aprender tudo que você puder, tudo que você puder, aprenda de bom. Também separe um momento para a hora silenciosa, para ter um tempo de contemplação. Separe tempo para comunhão com os irmãos. E se você não pode estar no acampamento, faça isso na sua casa, faça isso na igreja no final de semana. Mas o que importa é que você adore ao Senhor, adore esse supremo benfeitor. Versículo 31: regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Agora, pois, filhos meus, ouvi-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ah, pastor, eu quero ser muito feliz, em toda a minha vida. Tá bom. Capítulo 8 de Provérbios, versículo 32. São muito felizes, serão muito felizes os que guardarem os decretos do Senhor. Aprenda os decretos, aprenda a Bíblia e guarde os decretos do Senhor e você será muito feliz. Sobretudo, a palavra de Jesus, a vida, o ministério de Jesus, tudo que diz respeito a Jesus, em primeiro lugar. E depois, todas as conexões que o Antigo Testamento faz apontando para Jesus, que o Novo Testamento faz reportando aquilo que Jesus realizou, mas sempre com Jesus no centro. Um outro motivo da fraqueza da igreja no mundo inteiro é que ela pode crescer em número, mas se não crescer no, na cristologia, no cristocentrismo, então ela crescerá em número, mas será fraca, raquítica. Então nós precisamos ser fortes. E para ser fortes, para sermos fortes, precisamos ser a imagem e semelhança de Deus. E para tal, precisamos ter a Jesus como Senhor e Salvador. Ouça o final. Agora, pois, filhos meus, ouvi-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouvi o meu ensino e sereis sábios. Não rejeites a minha instrução. Ah, bem-aventurado! Feliz todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Porquanto toda pessoa que me encontra acha vida e ganha favor do Senhor. Opa! Toda pessoa que encontra sabedoria acha vida? Toda pessoa que encontra Deus acha vida? Então você tem que ir lá para Jesus de novo. Jesus diz assim: Eu sou o caminho, já foi dito aqui. Eu sou a verdade, já foi dito aqui no texto. Eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se você quer encontrar, achar a vida e ganhar o favor do Senhor Jesus, você precisa clamar a Deus: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa ser feliz em todas as coisas. E eu quero te encontrar e achar vida e ganhar favor do Senhor. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Meu irmão, minha irmã, não se afaste do Senhor, não nos afastemos do Senhor em nenhuma situação. Quando estivermos acertando muito e Deus nos santificando e nos abençoando muito, não se afaste do Senhor com orgulho e soberba. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda obra boa, tá bem? Vem do alto, vem do Pai das luzes. Se Deus está operando na sua vida, em sua vida e através da sua vida, dê graças a Ele. Não se afaste dele por orgulho ou soberba. E se as coisas estiverem meio mornas, não permita que a sua vida fique nesse estágio. Saia, porque Deus tem náusea de uma vida morna. Não, não permita. Se está ruim, então é hora de achar a vida e vida em abundância. Se está morna, se está fria, ache a vida. Se está morna, ache a vida para aquecer o seu coração. E se está muito abençoada, como eu disse em primeiro lugar, está muito abençoada, não se desvie com orgulho. Se está morna, não se desvie permanecendo nesse estado de vida sem graça. E se está fria, e se você cometeu pecado, se arrependa, peça perdão a Deus e mude de vida. Ache a vida, ache a Jesus e ganhe o favor do Senhor. Aquele que é a vida, Jesus é a vida em si mesmo. É o único que pode nos dar vida. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vai ao Pai. E Deus em Cristo deseja ansiosamente dar essa vida a todos e todas. Agora eu quero particularizar: Deus deseja dar essa vida para você, para mim e para você, e dar a todos e todas. Aqueles que desejam recebê-la, Deus dará, mediante simples e sincera fé na pessoa e na obra vicária do seu Filho, o Cristo, louvado seja Deus. Para encerrar, todavia, aquele que se decide se afastar de mim, a si mesmo se flagela. Meu irmão, para que se afastar de Deus? Por quê? Não há motivo nenhum. Não se afaste porque tudo está indo uma bênção e você começa a se achar o cara. Você não é o cara. Irmã, você também não é. É Deus que está abençoando. Ah, mas está morno, então eu vou me afastar. Não! Não se afaste, bota essa água para esquentar. Caminhe em direção a Deus. Mas está gelado, pastor. Então hoje é o dia do seu encontro quebrantado com Deus. Se renda a Deus e diga: Deus, me quebra todo, me quebranta todo e me faça trilhar pela sabedoria, pelo caminho, pela verdade, pela vida. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Não se flagele. Todos os que me desprezam amam a morte. Não despreze ao Senhor e nem ame a morte, mas ame ao Senhor e valorize a vida. Ame a vida e Deus vai te dar vida plena, vida abundante e vida eterna. Esse é o caminho da sabedoria. O meu maior desejo para todos e todas que estão em acampamento ou não estão, estão em casa, têm trabalho para fazer, não foi liberado, estão em trânsito, ainda não definiram, mudaram de cidade, ou estão na mesma cidade, mas ainda não decidiram em qual comunidade vão ficar. Aqueles que estão com problema de saúde, não poderão estar na igreja ou no acampamento. E vocês que estão em acampamento, todos, o meu maior desejo é que vocês encontrem a plena sabedoria e, encontrando, vocês vão aprender a conhecer profundamente Jesus e experimentar a vida, como disse, plena, abundante e eterna. Todos e todas. E hoje um abraço super especial, mas super especial, ao Elias de Santo Antônio do Maranhão. E digo a todos os irmãos, não vou ficar depois dessa palavra falando sobre isso, mas lembre, nós só precisamos de mais um nesse grupo. Cada ministério, cada grande igreja, com milhões e milhões de membros no mundo, faz a sua parte. E nós estamos fazendo uma partezinha, como uma partícula de areia, né? Como um grãozinho de areia. Se você quiser colaborar, fale para mais um, como falaram e indicaram o número do Elias, e ele concordou. Elias, Deus te abençoe com vida boa, vida plena e depois vida eterna. Aí em Santo Antônio do Maranhão. Irmãos e irmãs, todos e todas, onde estiverem no planeta, se ouvirem essa palavra, que Deus os abençoe com vida boa, vida feliz, vida plena, vida abundante, vida eterna. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a comunhão, a consolação, a vida boa, plena, abundante, que o Espírito Santo gera em nós, nos conduzindo a Jesus e ao Pai, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.